vagabundo. Quem se valorizou e disse que o bagulho é louco. Se orgulhou dos boné estilo rap, das feitas, das calças largas, dos flashback, ó. Mó satisfação e tá junto com os irmão. Demorou, mas tô aqui, tô com Deus, tô firmão, né não Zezão. Mas vale aqui a consideração, o respeito, a humildade de irmão pra irmão. Gueto, favela, tudo é nosso lugar. Sempre amei, sempre vou amar. Salve, salve a pátria e todos aqueles que valorizaram a raça do KJ, DJ Mola, Luke, valeu a rapa. Cola que se vá, louco, sabe que é nós. E não demora pra chegar, pois a rua quer paz. E nego faz barulho quando bate adrenalina. Liga a samamba, hoje o frevo é planaltina. Nós e só andar tipo na madruga que é louco. Quem sabe até nós vai curtir lá no Chapacoco. Tirar uma onda com as minas de Opala. E o zoião que vê, não se esconde, mostra a cara. Só quem não paga e quem não quer ver. Os boy do Lago Norte sempre sonhou com isso aqui, né? Fazer o que? Se o gueto é o lugar, pelas ruas quem já viu os maloqueiros é nós e só, é nós e só. No gueto vários loucos, na rua várias minas, rua cabulosa lua. No gueto vários loucos, na rua várias minas, rua cabulosa lua. Muito amor, Joe, seja onde for. No frevo, dos preto, dos black, as dona pira, pira. Rola os fight que mais tarde tem pra nós. As roqueirinhas, Joe suando debaixo dos lençóis. Na rua tem os zóio de serpente, os língua dormente, os menor armado até os dentes. Vê se sente no bumbo o peso dos pentes. Sempre frente de cabeça erguida, que só louco consciente. Na escuridão da noite, os guaritas se camufla, os moscas se agitam, os predadores saem na procura. Só quem é dos barraque inacabado, bate palma, é tudo nosso. Parceiras, dona banda, usam a vela. Lugar dos vagabundo, das camelas, da jaqueta de couro, os cordão banhada ouro na cintura. O sonho de infância, dinheiro, respeito, fazer a segurança. No gueto vários cocôs, na rua várias minas, rua cabulosa lua. No gueto vários cocôs, na rua várias minas, rua cabulosa lua. Rua cabulosa lua, as puta. Vinho gelado na esquina, as doninhas sempre passa e a gente mexe. Polícia, cadê o fragante? Simplesmente, faço-me observador do cenário. Vagabundo apaixonado, veraniano nas vielas. C22 circuita, que aqui vai boa a conversa. Não desconversa, a história se repete. É os moleque, tenho que falar dos loucos. Escandalizar de novo os boys e de pudor. Tem gente boa, gente, o rei mesmo no frio. Aqui é enorme calor, oh, calor, oh. Passou um doide que falou. Aí, hoje eu tô de cima, quero ver só as dondocas. Esquenta não, que as puta gosta dos negão invocado de carro. Que tem som, malandragem VV, eis aí os vagabundo. Bom, quem tá na fita e moleque, então acredita. É de quebrado e três, um só que tá na pista, meu bom. Então eu vou falar, vem viver o que há. Só, veranear. Quero viver o que há de melhor na rua. Sem assanhar, sem palhaço, pra trombar no frevo. Só as doninhas, parceiro de verdade mesmo. Lil Chic, Junior Killa, que nos toca disco, não desafina. Peço zóio todo show, cê é povinho. Inacreditável, mas seu filho me imita. Veranear, no gueto vários cocôs. Na rua várias minas. Veranear, rua cabulosa lua. Veranear, no gueto vários cocôs. Na rua várias minas. Veranear, rua cabulosa lua.